De Mirandópolis para o mundo, uma das vozes mais românticas da música internacional. O cantor, o mito, o homossexual, Andrea Bocchetti. Peperone, já estou apaixonado. Peperone, vou botar por trás num fatiato salaminho. Meu botico não é cofrinho. Em seu mais novo CD, Salamine de Amore. Compre agora o seu CD de Andrea Bocchetti e prestigie uma das vozes mais emocionantes da música erudita internacional. Passionato, peperone, vou botar por trás. Andrea Bocchetti é Scula Show Records com Amaral Bilola Music.